Hoje eu vou falar um pouquinho do livro que eu tô lendo, que é Os 5 Dias no Umbral, O Resgate. É a segunda edição do livro. E ele conta, dessa vez, do resgate da mãe do Felipe. Eu contei aqui do primeiro livro, né? Eu falei no outro vídeo sobre o primeiro livro, que eles foram resgatar a prima, né, da Nina. E agora eles vão resgatar a mãe do Felipe, a Yara. E ali, gente, eles falam um pouco sobre como é que é o umbral, né? Como é que realmente é lá. E ele traz também um pouco da realidade do que acontece lá. O umbral nada mais é do que os nossos pensamentos. Aquilo que a gente idealiza aqui no mundo físico é o nosso desequilíbrio, né? Ele reflete o que somos por dentro. No caso, aqui no mundo físico, e no mundo espiritual, ele consegue refletir isso, externar, né? Para a parte física. E as pessoas que se encontram lá, elas estão muito por afinidades. Elas se encontram lá porque elas têm uma afinidade vibratória, de pensamentos, emoções. Então, é o que somos por dentro. É tudo aquilo que a gente acumula no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa existência aqui no mundo físico, né? E reflete no umbral. E aí, nessa história que eles vão contar, né, eles falam sobre o resgate da mãe dele, né? No último livro, eles contam que Felipe teve que deixar a mãe lá e foi resgatado, mas não pôde levar a mãe junto com ele. E aí a mãe dele, ela se encontra num outro local dentro do umbral, porque o umbral ele é dividido por regiões, exatamente. Então depende, da sua vibração, depende de como você morreu, de como é que está o seu estado mental, né, emocional. E no caso, a mãe do Felipe, ela usava drogas, era viciada, mas quando o Felipe saiu de lá, ele já deixou a mãe dele num estado bem melhor, né? Já tinha deixado ela meio que espiritualizada, né, com a questão do Evangelho do Cristo. E ela ficou ali, fazia as orações, fazia os pedidos, só que ela recebeu uma missão lá. E ela foi direcionada para esse novo local, que ela foi para o Vale dos Suicidas. E lá ela recebeu uma missão de cuidar de crianças. Gente, criança vai para o umbral, tá? A gente acha que não, mas elas vão para lá também. Muitas crianças se encontram no Vale dos Suicidas, ou por drogas, ou porque foram violentadas, ou porque tinham depressão e tiraram a própria vida. Então lá se encontra muitas crianças nesse estado. E ela recebeu essa missão para poder auxiliar essas crianças que se encontram lá. E eles não sabiam, né, que ela estava lá. E no decorrer, né, da caminhada até lá, para que eles pudessem fazer esse resgate, eles passaram por muitos locais, né, e encontraram pessoas que vivem em cavernas. E assim, a gente olha assim, né, fala assim, nossa, como é que uma pessoa pode viver naquele estado? Pessoas deformadas, que viviam em grupos familiares, por ligação kármica, e que queriam viver daquela forma ali, que já desistiram de reencarnar, desistiram de tentar, né, mudar, porque acharam que não valiam mais a pena, mas que viviam daquela forma ali e Deus respeita, porque mesmo após a morte a gente ainda tem o livre-arbítrio, né, de escolher se a gente vai querer evoluir, se a gente vai querer ficar daquela forma ali, estagnado, que não é uma estagnação em si, mas é o processo de cada um, né? E eles viram essas pessoas, né? E eu achei muito interessante no livro que ele fala que até para você entrar nessas regiões precisa de autorização. Então, para a gente ver que não é porque você é um espírito de luz, você vai poder entrar em qualquer lugar. Você tem que ter uma autorização, você tem que saber a quantidade de pessoas que vão, o período que você vai ficar lá. Então, assim, tudo tem uma organização, tudo é muito bem organizado, tudo é muito bem administrado. Então, até no umbral tem administração. E lá foi uma equipe pequena que foram fazer esse resgate. E eu achei muito interessante alguns pontos no livro que ele fala que as pessoas que estão, que foram fazer esse resgate, mesmo estando desencarnadas, elas não estão preparadas para ver como realmente é o umbral, como realmente é o Vale dos Suicidas. Tanto que as únicas pessoas que não usaram o artefato que foi dado, que era um colar, era o índio, o caboclo e o preto velho, que acompanhava o grupo de resgate. Porque o restante, todos eles utilizaram um colar que foi dado quando eles entraram no Vale dos Suicidas, para que eles pudessem enxergar o Vale dos Suicidas de uma forma menos intensa, porque lá é um lugar muito pesado, né? E para que os espíritos também que vivem ali não enxergassem o grupo, para que eles não fossem atacados, não fossem assim feridos, né? Porque eles também podem ser feridos ali. E aí o grupo não sabia até em si que eles estavam com a visão distorcida do lugar. Só foram descobrir isso mais para frente, né? Porque conforme ele foi explicando, ele fala que o Vale do Suicida, há muitas pessoas totalmente deformadas, que estão num estado deplorável e que a gente não lá, né, o pessoal que estava lá não ia aguentar ver. Para vocês terem noção, eles estão desencarnados e ainda assim eles não iriam aguentar ver a situação que realmente se encontra as pessoas no Vale dos Suicidas. E dentro do vale há uma outra região que é onde a Yara está, que é a mãe do Felipe, se encontra com essas crianças. E ali são pessoas que já estão um pouquinho melhores, né? Já se encontram menos piores, vamos bem dizer assim, do outro grupo. E ali ela recolhe crianças para ser reeducadas, reestruturadas energeticamente, na parte também de educação, porque essas crianças vão para escolas, no umbral tem escola, tá? Eles vão para escolas para receberem a educação, para receberem orientação, para receberem ser evangelizados, para poderem reencarnar, porque dali ele já sai para as câmaras de reencarnação. E aí ela tem essa missão de educar, de orientar, de cuidar dessas crianças enquanto eles estão nesse processo. E é interessante porque as crianças estão já no processo que elas vão para o colégio, elas, né, têm todo esse processo. E elas não têm noção da onde estão também. Elas não têm noção que elas estão no Vale dos Suicidas. E para vocês verem como Deus é perfeito em tudo, né? Porque se eles tivessem noção que eles se encontram ali, eles podem ter um atraso na evolução deles, para que eles possam reencarnar. Então eles ficam meio que também com a visão distorcida do lugar. E aí, quando o grupo de resgate chega ali, né, para fazer esse resgate, e se encontra ali com a mãe do Felipe, fala que só vai levar ela entra no conflito, porque ela fala que como que ela vai largar aquelas crianças ali Se ela é a tutora deles, ela tá ali como tutora, né? Como a responsável sobre aquelas crianças naquele momento. E aí o grupo solicita ao responsável da colônia Amor e Caridade a autorização para levar também aquelas crianças. São crianças entre 8, 9, 10, 12 anos de idade. E aí elas não obtêm a autorização para poder levar aquelas crianças. E o grupo entra numa votação de um consenso ali entre eles, que chega a ser unânime, porque eles têm o livre-arbítrio, né, para poder levar aquelas crianças. Naquele momento, eles poderiam sim ter obedecido à ordem, né, que foi dada de deixar as crianças ali, mas eles entram no consenso de que eles têm o livre-arbítrio, né, de deixar ou não aquelas crianças ali. E eles entram no consenso que eles vão levar as crianças. E naquela caminhada, né, que eles vão fazer de retorno, né, eles sabem que eles podem ser repreendidos, eles sabem que tudo tem um porquê, né, e tudo tem um propósito. E aí eles decidem levar as crianças de volta. Só que não tem o colar para todo mundo voltar. E esse colar é o que dá proteção para eles ali naquele momento, de não enxergar realmente como é que é o ambiente. E as crianças não iam aguentar ver como é que é o local, né? E aí a mãe dele lá decide, acha uma carroça muito velha. O índio conserta a carroça para botar as crianças ali, para poder voltar com as crianças, elas não verem o ambiente, né? Só que eles são alertados, o índio avisa para eles: ó, não tira o colar, porque é o colar que protege, que faz com que vocês não enxerguem, vocês podem entrar em colapso pela visão que vocês vão ter aqui realmente do lugar. Só que a curiosidade, né, do ser humano, ela tá em qualquer lugar, ela tá tanto aqui como lá, né? E Felipe é curioso. E aí, na volta, né, da caminhada, Felipe decide tirar o colar e é tragado. No momento que Felipe tira o colar, ele é tragado para uma região mais inferior ainda da que eles estão e é capturado. E aí, o Daniel manda Gabriel, né, para socorrer eles. Que Gabriel tinha acabado de voltar de um resgate na de um de um resgate, né, que ele foi fazer com Soraya, que eles foram resgatar adolescentes que foram de uma assassina que teve num colégio. E aí Daniel já manda ele para lá para poder ajudar o grupo. Porque, segundo Gabriel, o grupo não ia conseguir resgatar Felipe sozinho. Porque para onde Felipe foi tragado, né, sugado praticamente pela curiosidade dele. Por isso que eles falam que a gente tem que ter um controle emocional muito grande quando a gente vai para esse tipo de região. Porque qualquer vibração baixa que a gente tiver, a gente pode ir para um outro lugar muito pior. E por isso que eles falam que os médios têm que ter um equilíbrio emocional, têm que buscar esse controle emocional a todo momento, a todo instante, porque não é só aqui. Lá é ainda mais intenso, né? O nosso controle emocional tem que ser maior. E aí, nesse momento, o Gabriel vai buscar Felipe, né? Só que assim, não é porque você é um espírito iluminado que você pode chegar lá e simplesmente vir buscar Felipe e ele vai comigo. Não, tem que ter ainda uma barganha, né? Você ainda tem que barganhar ainda, você ainda tem que negociar Porque você está dentro do território do outro, você tem que ter aquele respeito. Por mais que seja um espírito que ainda esteja atrasado, é o local dele, é a região dele, é onde ele comanda. E eles tiveram que fazer uma barganha para poder conseguir retirar Felipe de lá. Eles barganharam lá um sachê de ervas, porque lá não tem, né? E lá eles, ervas medicinais, ervas para tomar chá, para poder liberar Felipe. E ele falou que só ele poderia fazer isso, porque esse era um espírito da época da Inquisição. E ele era um espírito que era tipo um carrasco na época, né? Ele executava as pessoas. E ele preferiu se manter nesse padrão, não quis evoluir. E Gabriel era daquela época também, então conhecia ele de muito tempo, né? Aí Gabriel foi lá, fez a negociação para poder tirar Felipe. Tanto que quando eles foram num grupo muito pequeno, né? Enquanto o outro grupo ia para fora do território ali. E aí ele falou pro grupo que se não fosse ele, eles teriam muita dificuldade para poder tirar Felipe de lá, né? Por isso que Daniel mandou Gabriel ir lá ajudar eles. Meio que já sabendo que ia acontecer, né? E aí eles conseguem tirar Felipe dessa região e voltam pro grupo, né? Pra gente ter noção de como que é realmente o umbral. Mesmo a gente sendo espíritos evoluídos, a gente tem que ter cuidado, tem que entender que a gente está dentro do território de outras pessoas, de outros espíritos, e que são espíritos que já estão muito tempo ali, têm sim uma experiência, têm sim um conhecimento muito grande, e que não é só chegar ali e fazer o que a gente bem entender, a gente tem que ter esse respeito, mesmo sendo espíritos menos evoluídos, né, do que a gente. Meus irmãos, boa tarde. Eu quero aproveitar o relato da nossa irmã falando sobre o umbral. E foi dito que no umbral temos várias regiões. E nós sabemos que em todo o universo existem várias regiões, com vários perfis, vários planetas. E é óbvio que todos que estão aqui no planeta Terra sonham em ir para um local onde ele esteja pleno, onde ele não sofra. Isso é o que todos nós queremos. Todos que vêm nessa casa, ou todos que frequentam qualquer religião, buscam o crescimento, buscam se aproximar mais de Deus. Muitos leem muito, leem vários livros, adquirem muito conhecimento. Mas e a luz interior? Será que a luz interior está compatível com o grau de conhecimento que cada um adquire? Ler muitos livros, saber muitas coisas, não é sinal de crescimento espiritual. Esse é um alerta que eu quero trazer para vocês. Não pensem que por saberem tudo, por lerem muitos livros, vocês estão mais perto de Deus, porque não estão. Tudo que é dito nessa casa, tudo que todas as religiões trazem, é para nos aproximar de Deus. E todos nós queremos isso, para que ao desencarnar, tenhamos uma vida mais plena, feliz. Que essa dor toda vivida aqui na Terra, que um dia possa ser amenizada para em outros planos, para quais possamos ir. Mas como é que se faz isso? Como é que eu leio tantas coisas, aprendo tantas coisas, mas a luz interior não aumenta? Como é que eu continuo tendo rancor? Como é que eu continuo tendo raiva? Como é que eu sofro tanto com as coisas que fazem para mim, com a traição de um namorado, de uma namorada, de um marido, com a traição de um filho, com um companheiro de trabalho que me passa a perna. Como é que eu lido com isso? Tudo que eu li, tudo que eu aprendi, vai estar acima de tudo isso que eu estou passando? Então, meus irmãos, é sobre isso que eu quero conversar. São essas coisinhas do dia a dia que nos conduzem, que vão definir para onde devemos ser conduzidos ao desencarnar. Não estou dizendo que não devem ler, devem ler, estudar, estudar bastante. Isso ajuda na compreensão. Mas quantos não leem? Quantos são analfabetos e estão tão perto de Deus? O que eu quero é chamar a atenção para a mudança interior, para a reforma íntima, que tanto é falado nessa casa. Quantas palestras nós temos falando de reforma íntima? Mas como fazer a reforma íntima? Como é que é isso? Como é que eu me liberto da raiva que meu marido me fez? Como eu me liberto daquele amigo que puxou o tapete no trabalho? Como é que eu faço isso, meu Deus? Eu acho que essa é a grande questão. Essa é a grande questão. É nisso que devemos focar. E só conseguiremos vencer essas paixões, só conseguiremos trabalhar os nossos egos nos aproximando de Deus. E como é que se aproxima de Deus? A gente ouve isso o tempo todo. Se aproxime de Deus, tenha seu pensamento voltado para Deus. Parece fácil, né? A leitura ajuda? Ajuda, claro que ajuda. Conhecimento ajuda. Mas não é só isso. Senão, o analfabeto nunca iria poder se aproximar de Deus. Então, meus amigos, foquem no dia a dia, foquem nos seus sentimentos, foque nos detalhes. A gente fala reforma íntima, é tão amplo, né? Tão amplo. E aí a gente não sabe por onde começar. Reforma, é igual a reforma de uma casa, né? Vou me reformar, vou começar por onde essa reforma? É tudo tão caro, é tudo tão difícil. E como é que você começa uma reforma íntima? Eu vou conseguir focar e mudar tudo ao mesmo tempo? Eu tenho tantas coisas para serem modificadas. Por onde eu vou começar? Não é fácil, né? Eu acho que a gente precisa parar e pensar o que é mais chamativo, o que incomoda mais. Ir por etapas. Na medida que a gente começa a caminhar, na medida que se tem o propósito de resolver algumas questões, começa a clarear. E a gente começa a ver coisas que não via antes, coisas que eram tão normais, comportamentos que eram tão normais, tão corriqueiros. A gente começa a enxergar que isso pode estar nos afastando de Deus, que determinadas coisas podem estar nos afastando de Deus. A reforma íntima não é fácil porque ela é grandiosa demais, é muito rica, são muitas coisas para serem mexidas. Mas escolham, olhem para aquilo que está mais claro para vocês, que está mais palpável, e comecem por ali, analisem. Comecem devagar, sem estresse, sem sofrimento, como já foi dito aqui várias vezes. Na medida que vocês forem se modificando lentamente, vocês irão perceber outros pontos. Nossa, eu não sabia que eu era tão egoísta assim. Olha como eu estou tratando meu irmão. Isso vai ser resolvido da noite para o dia? Claro que não vai. É passo a passo. E como lidar com as paixões? Como lidar com o ego? Como lidar com uma pessoa que nos fez o mal e que está tão doído, tão doído? Nossa, eu estudei tanto, eu converso tanto com Deus, eu frequento várias casas, mas eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo rancor. Como é que é isso? Como resolver isso, meu Deus? Não é fácil, meus irmãos. Eu venho aqui falar sobre isso para mostrar para vocês, para mostrar aos encarnados que não é fácil mesmo. Não é fácil dormir com raiva e acordar sem raiva. E que é a luta do dia a dia, é o empenho em crescer, o empenho em melhorar. E que dicas podemos dar para ajudar nisso? É nos aproximar de Deus, mas como? Nós podemos nos aproximar de Deus através de coisas muito simples, muito simples. A gente não se aproxima de Deus porque simplesmente tomou uma decisão, vou me aproximar de Deus. Não é assim. Nós nos aproximamos de Deus quando brincamos com uma criança e o nosso coração está aberto para aquele sorriso, para aquela gargalhada, para aquele abraço. Nesse momento, quando o nosso coração se abre para aceitar aquele sorriso da criança, nesse momento nós estamos ali pertinho de Deus. Porque o nosso coração ficou leve. Nossos corações e nossas mentes se libertaram. Precisam disso. Nosso coração se liberta quando paramos para brincar com o cachorrinho. Nosso coração fica leve. É nesses momentos que Deus está pertinho da gente. Porque para estarmos próximos de Deus, o nosso coração tem que estar puro. E o nosso coração e nossa mente, eles estão puros diante das coisas mais simples, diante das coisas menores, como os exemplos que eu citei. Brincando com uma criança, com um cachorrinho. Vendo alguém na rua com fome e entregando um alimento para esse alguém com o coração cheio de felicidade porque se está matando a fome desse alguém. Nesse momento, nós estamos pertinho de Deus, porque o coração está puro. Para estarmos perto de Deus, nosso coração precisa estar puro. Nossa mente precisa estar pura. Não tem como um coração carregado de rancor, de raiva, de inveja, chegar perto de Deus. Chegar perto dos mestres de luz. Chegar perto dos espíritos iluminados. Amigos, vamos buscar a pureza em nossos corações. E deixo aqui o alerta. Podemos encontrar essa pureza nas menores coisas, nos pequenos atos do dia a dia. Quando você para brincar com seu filho, quando você abraça uma namorada ou um namorado, mas com coração puro. Quando você irradia amor, nesse momento, Deus está junto de ti. Não precisa de coisas mirabolantes. E como lidar com as paixões, como lidar com a raiva? Vocês estão encarnados e esses sentimentos fazem parte. Então, a cada vez que esse sentimento se manifestar, se recolham, parem. Parem e peçam, Pai, me liberta desse sentimento, meu Pai. Me mostra o caminho, como eu devo me libertar dessa raiva, desse rancor. Eu quero olhar para esta pessoa que me causou raiva e irradiar amor, meu Pai. Me ensina, Pai. É assim, meus amigos. Introduzam a meditação em suas vidas. Que seja 5 minutinhos. Meditar É fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. É um processo. É uma dedicação. Nesse momento de meditação, é difícil esvaziar a mente. Mas insistam. Fiquem lá. Fiquem. E peçam a Deus. Peçam ao Pai. Pai, me liberte. Liberte meus pensamentos. Liberte o meu coração das coisas ruins. E Deus vai ouvir esse pedido de vocês. Me liberte, Pai, das paixões que tanto me atormentam. Todos os dias façam isso. Irradiem amor para aqueles que estão lhe causando sentimentos ruins. Irradiando amor. Pense com amor nessas pessoas. Isso vai ajudar no crescimento de vocês e esse amor vai chegar até a pessoa que lhe fez mal. Essa é a mensagem que eu estou trazendo. Trazendo para vocês encarnados que vivem uma vida tão difícil, com tantas paixões, com tantos sentimentos ruins. E que muitos, eu sei, se sentem atordoados. Como eu faço? Eu quero crescer, eu quero evoluir, mas eu não consigo me libertar desses sentimentos. Não é fácil, não, meus amigos. Não é fácil. Cada médium que está aqui nessa casa, que está em todas as casas, também luta contra isso. O importante é querer, é pedir para o Pai, para cada dia, vocês se tornarem melhores. Peçam isso todos os dias. O importante é cultivar o crescimento. Que todos fiquem em paz. Graças a Deus. É. Mensagem linda, né? É, como eu tava falando, gente, do. Isso, voltando aqui sobre o livro, e aí a gente pode perceber, né, que a necessidade da gente estar conectado com a fonte, né, com os nossos pensamentos. Para que, mesmo a gente estando em missão, a gente possa compreender aquilo que ele quer de cada um de nós. Ali eles foram fazer um resgate, foram resgatar uma pessoa e acabaram trazendo mais, né, do que estava previsto. Eu ainda não finalizei o livro, então eu ainda não sei como é que finalizou. Mas pela caminhada, pelo, né, o decorrer do livro, eles mostram que mesmo a gente estando desencarnados, não estamos sozinhos, porque tem um momento no livro que ele fala que eles perguntam, né, que acontece uma situação que eles seriam atacados e ele vai sozinho, o índio vai sozinho. E ele fala, mas você vai sozinho? E ele responde, eu nunca estou sozinho. É, amplia a sua percepção, amplia o que está à sua volta para vocês poderem perceber os espíritos mais evoluídos, porque eles estão aqui nos acompanhando também nessa caminhada, nesse resgate, só que vocês ainda não perceberam. Pela questão, pela sua evolução, né? Então, perceba que, mesmo no plano espiritual, a gente ainda assim precisa evoluir, precisamos ampliar, precisamos, ter uma percepção maior do que está ao nosso entorno, à nossa volta. E ali também eles mostram uma colônia de índios, que é uma parte dentro do umbral. E que parece que é em outro lugar, totalmente diferente. Mas é ali dentro. Que são um grupo que auxilia os desencarnados, né, para ir para as colônias. para uma estrada que eles vão seguir para a colônia. Então, assim, a gente perceber a importância desses guardiões, a importância dessa caminhada que eles têm para que a gente até para o grupo de resgate, né, para poder acompanhar. Então, eu trouxe um pouquinho aqui do livro, do que eu lembrei, do que eu achei importante trazer aqui para vocês, para que vocês entendam que o Umbral tem sim crianças, tem escola, tem centros de ajuda lá para quem realmente precisa e quer ser ajudado, porque existe o livre-arbítrio de tudo, né? E para que a gente entenda que tudo tem um controle, que nada está assim por acaso, nada está sem um controle maior. Deus está no controle de tudo. E pegue o livro para ler, que vocês vão gostar, vão entender um pouco melhor. Qual o nome mesmo? Osmar Barbosa. É um livro muito bom. É São quatro livros, tá? O nome é 5 Dias no Umbral. Esse que eu tô lendo é O Resgate. Perdão e o Limite. Então, gente, é um pouquinho do livro. Quando eu finalizar, eu trago o restante. Obrigada.